De tam se trap. Xará 6312, desça para 2000 pés, ajuste 1015, livre LF, reporte estabilizada. Estabilizada X-ray, Xará 6312. 223, reporte externo, aguardando pistão no zero livre, ajuste no 015. Aguardando pistão livre 2223. Direto do esquerdo do aeroporto da TAM, livre decolagem da 17, o vento 130 graus com 05 nós. 4298, reporte para início de redução. No momento é o número 3. Mantém 270, 4298. Gostaria que mantivesse até em qual posição? Após uma centena track, reduziu o azul? Negativo, pode manter 270. Gente, mantém até a próxima etapa, o azul 4298. Em caso de que falhe comunicação, ao atingir a posição lotar, voo direto destino, ascendendo para 1970 a partir da posição lotar. 5165 no transponder, 198 ao controle. Mike Bravo informa. 7 forte, pronto para decolagem, cabeceira 17 na zona papá. Papá, 223, o vento 130 graus com 05 nós, ajuste no 015, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, 10, 2223. Turim de Juliet, decola os 24, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 798, grato, até a volta, Júlio. É. Zé Boa, ciente para acionamento e táxi atua 6895, está tendo comício lá em Agostinho? Vitor de Juliette, mil pés, corredor Axé, reporte Farol da Barra. Ora, mil pés, corredor Axé, reportar Farol da Barra, Júlio. O quilo Quebec Serra, confirma estimado para morro. 04. Afirmo. Via Juliette, posição 10, 10 a portão no pátio principal. Juliette, 10, 3304. Azul 4298, pode prosseguir para 5000. Inicialmente mantendo o 070, tem uma aeronave mantendo o 060, motivo da restrição 70. O azul 4298 aguarde cruzamento com tráfego para iniciar descida. Gente, azul 4298. Estabilizado, X-ray, o Xené 6312. 6312, complete final, torre 11895. 1895, o Xené 6312. 208, a Lima tem cabeceira 10, agilizando. Agilizando, a Lima tem, azul 4208. Azul 4298, tráfego superado, desça para 2000 pés, ajuste no 015, sem restrições. 2000, sem restrições, no 015, azul 4298. Cadê o 23, na solo 26, à direita, no 219, solo, bom dia. 12 horas, está meia dúzia de milhas à sua frente, cruzando no momento 6700 pés para 2000 pés. Bom dia, Xené 6312, Simbra. Bom dia, Xené 6312, eu tenho aproximação, guardando pista livre. Mantenha a posição. 208, livre decolagem no 0, vento 140 graus com 05 nós. Livre decolagem para o azul 408. Solo é 1201, no passarelo 2223 está na escuta do controle Salvador. Controle azul 4298, iniciando a redução. Sente, velocidade de critério, azul 4298. Sente, 4298. Paulo, bom dia, passarinho 2223, levou? Afirmativo 2223, passarinho. Lisou, chamou o táxi via Alfa Juliette, posição remota. Quando lá tem o sinalizador. Alfa Juliette, remota 19. Paulo, gol 9073 para o inspecionamento, portão 7. 9, decima 8, chama o Rui, bom dia. 198, bom dia, 4308, boa. Controle 4208, bom dia. Ativo, gol 9073, coordenação equipe solo, vai passar uma embreagem da passarida, sua cauda, em direção à posição remota. Assim que o mesmo livrar, está livre seu pushback acionamento no 07, o 9073, coordenação equipe solo. Ok, após o passarido, pushback, coordenando com o solo, gol 9073. Web 5826, sendo identificação, autorizado chegada bom, Mari, desse mantém o 050, da presente voo e Itape. E pronto pra cópia? Negativo, pronto, cópia, 6291. Oxené 6291, no Salvador Galeão, autorizado nível 3, corrigindo. O solicitado foi o 38? Afirmativo. Eu tenho um 36, aceito ou aguardo a coordenação com o centro? Afirmativo, aceito 36, o Oxené 6291. Quebec Serra irá manter mil pés até morro? Frequência livre para coordenação, quilo Quebec Serra. Quilo Serra Lima, desça para 3 mil pés, ajuste no 05. 3 mil, quilo Serra Lima. Então, 3259, acena identificação, autorizado, chegada bom, desça e mantém o 060. Primeira curva direita, com perfil da Dael, Leda, após Bidev, intercepta Upper November 857, transponder 5162, 119.8, controle, Oxené 6219. Cotejamento correto, reporte fundo pronto para acionamento, push, Oxené 6219. Rodará acionamento, push, 6219. Tata Tata, quando possível, estimado de pouso em Valença. Aos 50. O quilo Serra Lima, curva medicada? Estamos com 209 nós. Sim, reduz inicialmente para 170, o quilo Serra Lima irá seguir como número 2, aeronave que o precede na aproximação, é um eco 190 da Azul, está agora 7 milhas à sua frente, reduzindo. Gente, reduzindo 170, o quilo Serra Lima. Controle autoriza direto pelo, cruzando negativo, mantenha chegado, é o TAM 3259. A posição parou da barra, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, montará mil pés até Cairu? Mil pés até Cairu, Sérgio. Sente, então frequência livre para coordenação, Vitor Índia Juliette. Frequência livre, dá a volta, graças. Índia November Alpha, controle, prossiga. Confirme, Índia November Alpha. Solo Salvador, bom dia, gol 923, feita informação Juliette. Transitar para São Paulo, Guarulhos. Afirmativo, gol 923, Guarulhos, tem um 360, pronto para cópia. Prossigo, 923. Azul 4298, complete final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, azul 4298, bom dia. Kilo Serra Lima, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, no 5, Livre LS, reporte estabilizado. 2 mil, reportará estabilizado o Kilo Serra Lima. 51172, um transponder, 198 ao controle, gol no 923. Tá certo, 3360, na altura 250, decala na pista do zero com curva direita, na fila da El, Leda, aposta do Bob 10, na altura 250. Aciona 5172, transponder e controle 198, é o gol 923. Fechamento correto, é ponto quando pronto, operacionamento push, gol 923. Reportar quando pronto, 923, obrigado. Solo gol 9023 para o táxi, 103 a bordo, alterna Recife, 3 horas e 47. 13h47, Recife, UPB 103. Afirmativo, 113. Controle, quer que o Azul faça uma ponte para o Índio Novembral? Por gentileza, Azul 4208, passa para o mesmo informar a posição, não recebo no radar. Índio Novembral, copia o Azul. No 5, Azul 4298. Poderia apenas avisar o controle, ele solicitou que a gente chamasse a torre na frequência 1986 em vez de 1895. Ele será informado, grato à informação de 4298. O vento 130 graus com 05 nós, já está abaixado travado? Afirmativo, 4298. Autorizado pouso, pistão no 0, 130 graus com 05 nós, Azul 4298. Livre pouso no 0, Azul 4298. Índio Novembral, o controle de copião. 34, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia, obrigado. Me interceptando o localizador. Quilo Serra Lima, complete final, torre 186, bom pouso. 286, obrigado. 286 ou 1895? 1895, Quilo Serra Lima. Gente. O Índia November Alpha? Sente, Índia November Alpha, confirme radial e distância de Salvador. Neto, UPOB? 02 a bordo, sente, fracionamento táxi a 2, 10895, bom voo. Agora 430, saída da El, da presente autorizado Leda. Subindo para 430, autorizado Leda, Whisky India Victor. Web 5826, desça para 3 mil pés, ajuste 10 no 5, livre da restrição de altitude de ETAP. Livre da restrição de altitude de ETAP, desce para 3 mil pés, 10 no 5, web 5926. Azul 4208, chame Recife 2545, alternado 12685. Bom voo e grato pela ponte. 2545, 2685, obrigado, vá. Fala da mão, hein, já dá pra papá. Índia Delta Papá, irá manter mil pés até Valença? Como? Irá manter mil pés até Valença? Como? Sente, frequência livre para coordenação, Índia Delta Papá. Papá. O Índia November Alpha, aguardando a posição, radial e distância de Salvador. Autorizado 4 mil pés, ajuste 1015. Azul 4298, táxi via Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Via Alfa, reportando antes da Juliette, Azul 4298. 0 1 5. Foi o gol 9073, ponto espera da 10, pronto. Diego 9073, além da cola, pistão 0, vento 140 graus com 05 nós. Ajuste 1015. A linha decola com 1015, sinal 0 gol 9073. Baixou e travou? Positivo, baixar travado, girando final da 17. Para o meu filho Serra Lima, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 140 graus com 05 nós. Gente, livre pouso para o Quilo Serra Lima. Confirme, chamou para o táxi, é o Quilo Romeo. Livre táxi, posso para o 10, 97, Quilo Romeo. Salvador, Gol 1435. Gol 1435, Ilhéus 240, nível abaixo de copa número 2. Só que pelo menos a distância de Salvador, eu não recebo o Índia Novembral no radar. Salvador, eu passo 23 para a conquista, 220. Afirmativo, passaria 2223. Conquista 260, já tenho aprovado, número 3. O Azul 4298, na escuta? Afirmativo, prossiga. E a Juliette 08, ao portão. Juliette 408, Azul 4298. TAM 3663, copia? Copia, senhor. TAM 3663, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, rota Peruísque 50. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leida após Leida, voa direto posição Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota por Isque 50. 5176 no transponder, 198 o controle, TAM 3663. 340, autorizado Guarulhos, via plano de voa, Peruísque 50. Fala da 1-0 com curva direita, da El, Leida Bidev, 5176 assinado, 198 o controle, TAM 3663. Correto, é após quando pronto, pressionamento push. Guaraná Sousa. Bono 435, copia. 435, copia. Bono 435, Salvador Ilhéus, autorizado nível 240, decolagem da 1-0. Primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leida, após Leida, voa direto Ilhéus. 5173 no transponder, 198 o controle, Bono 435. Aprovado para Ilhéus, nível 240. Isto no zero, primeira curva direita, da El, Leda, após Leda, Ilhéus, transponder 5173, controle 198. Fechamento correto, 05 portão, reporte quando pronto, pressionamento push. Portão, quando pronto, gol 1435. Passarei 2223, pronto para cópia. Afirmativo. Passareiro 2223, Salvador Vitória da Conquista, 260 nível, decolagem da 1-0, primeira curva direita, perfil da saída, Goleval, Aposeval, direto Conquista. 5170 no transponder, confirmando 5170, 198 ao controle, passareiro 2223. Autorizado Conquista, 260, decolagem da 1-0, curva direita, Goleval, Aposeval, aciona 5170, 198 ao controle, 223. O fechamento correto, reporte quando pronto, pressionamento, puxa, posição remota, passarei 2223. Pega treinamento, posição 4, Oceaner 62, 1-1. Índia November Alpha? Índia November Alpha? 05 nós, ajuste 1015, livre decolagem da 1-7. Confirme a proa de Castro Alves, o Índia November Alpha. Gente, com essa proa, irá ingressar na Terminal Salvador? Estabilizou o EB5826. Complete final, torre 186, bom pouso, o EB5826. 186. O Índia November Alpha, apenas confirmando, está na radial 324 de Salvador, a 60 milhas. Controle 3259, mantendo 4.000. Índia November Alpha. Torre, web 5826. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado LS, 2.000. O Índia November Alpha havia informado para o controle que estava na radial 324 de Salvador a 60 milhas. O confere? Golo, gol 1435, posição 5, pronto para puxar a chama. Eu não copiei o tráfego. É o gol 1435 na posição 5 para o pushback. Afirmativo, gol 14505, porção está livre, é por táxi. Portará para o táxi, 1435. Agora na linha do litoral, mantendo 510, agora outra vez de Itaçu. Gente, o Guardião 01 não recebo ainda no radar. Informo que temos uma aeronave no eixo da decolagem da 17, é o Kilo Romeo Oscar, cruzando agora 700 pés em ascensão a 1.000. Reporte visual comigo. Confirmado. comparar com o quilômetro de Oscar ou 01? Quilômetro Oscar na escuta do controle? Controle é 526. Quilo Romeu Oscar na escuta do controle? Prossiga, controle. Suba para 1000 pés, corredor Axé, reporte para o da Barra. Fica atento apenas à aeronave da polícia, o Guardião 01, que está agora na sua posição de 1 hora, 5 milhas no rumo contrário. Na proa do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Afirmativo, Quilo Romeu Oscar 7. Controle, comandante, Romeu Oscar Bravo. Que era 1895 a frequência, mas sem problemas, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus com 05 nós. Ajuste 1015, web 5826. Controle para voo 1186 pra gente. Mas tá beleza, estamos pousando então. Obrigado. Gente, é, será que é o mais? A gente vai pro Tigo. Dá presente e vou Tigo, ou nos 9073. Bom dia, 6225 Xané, Juliette, informação 3340 Brasília. Afirmativo, Xané 6225, tem um 320, copia ou aguarda a coordenação? Não, copia, 32. Xané 6225, Salvador Brasília, autorizado nível 320, decolagem da 10. Primeira curva à esquerda, seguida saída Momo, após Momo Alba, após Alba Vanitsa. Nitsa, após Nitsa, Puído, e após Puído, intercepta por isso com 0, após conforme o plano. 5410 no transponder, o controle em 1198, Oxené 6225. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, irá manter 1000 pés até Veracruz? Boa. 5410198. Apenas confirmando a transição, Guajinho. Momo após Momo, rua Alba, ok? Alma, Alfa, Lima, Bravo, Oscar. Ah, ciente, então. Alfa, Lima, Bravo, Alba. Beleza, obrigado. Ciente, correto. 01 na portada, pode quando pronto, estacionamento posto. Posta lá. 826, bom dia, 129. Tem dois. 4 horas e 25, alterna, confins. 9, o vento 120 graus com 04 nós, ajuste no 0, no 5, autorizado pouso, pistão no 0. Tá baixando travado? Afirmo, autorizado pouso, 90, pistão 0, no 5, 3259. Na célula 35, 01. Confirme, só radial distância de Salvador. Reporta antes do ataque, seu Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, web 5826. 5 não vai interferir com sua aproximação, tráfego helicóptero da Polícia Militar. Sim, distância 9073? É o 9073, positivo. O Gol 9073, por gentileza, poderia confirmar com o Índia November Alpha qual o código transponder que ele está acionado? Dia November Alpha, é o Gol 9073 em ponte. Confira o seu código transponder. O 1435, pronto para o push B. POB 58, 2 horas e 15, alterna Aracaju. Por gentileza, informe o Índia November Alpha que eu não recebo no radar para ele checar o transponder 0170, posição normal. 7, formarei. O Índia November Alpha é o Gol 9073. O controle Salvador não recebe seu transponder, por gentileza, cheque na condição normal. Você está sim, está inspetando o cheque. Obrigado pela ponte, Gol 9073. WebJet, ingressa agora via Juliette 09 ao portão. Juliette 09, web 50 também. Salvador, bom dia, Xané 6219, ponto de espera. Xané 6219, ali mantém 10. Lima tem na 10 ou 6219. Radião 01, solo 47, frequência livre, bom dia. Bom dia, o 01. Agora 200 em descida para 160, 11 da American Airlines. Ciente, não vai ser necessário desvio, está cruzando 200 para 210. Ciente, aguarde para chamar Recife, aguardando o cruzamento do tráfego informado. Ciente, vai atingir o 210, aguardando transferência. Paulo, Tan 3663. Funcionamento na posição. Aguarde um instante. Aguarde. Comandante, bom dia, Gol no 435, mantendo o ponto esperando o zero. Cinco, mantenha a ponte esperando. Mantém. Olha, o Índia November Alpha, é o Gol 9073 em ponte com o Índia November Alpha. Está na radial 314 a 60 milhas de Salvador. 314, quantas milhas? 60 milhas. Gente, grata pela ponte, Gol 9073. Índia November Alpha, o controle está ciente. O controle está ciente da sua informação, radial 314, 60 milhas. Gol 9073, chame Recife, 12545, alternado 12685. Eu bati. Gente, por gentileza, aguarde. Avianca, após a linha, mantém cabeceira no 01. Após a decolagem do Avianca, a linha mantém no 0, Gol no 433. 9, ingressa via Juliette, 07 ao portão. Search for bump for arrival for at the descent to 4,000 feet. I believe it was 1014 American Avenue. Kilo Romeo Oscar, irá manter mil pés até Veracruz? Afirmativo, já iniciando a descida para Veracruz. Frequência livre, Kilo Romeo Oscar. Oscar, grátis. Índia November Alpha, o controle Salvador? Zero, confirma o horário do plano ou não recebi no sistema ainda? 11, Sulu. 01, prossiga. Está no pátio 5, pretende decolar e pousar no pátio 4. Pode fazer o táxi aí a quarta altura até a 17. Autorizado. Era o Índia November Alpha, confirma o destino e o estimado de pouso. Afirmativo, tem 3663 e é por táxi. Foi longe, né? Ponte quando o ponto para o push. Para o push, né? Passarei 2223, posição remota está livre, é por táxi. Eu posso falar para o táxi, 2223. Dole 199, decimal 8, bom voo, bom dia. 98, bom dia. Bola no decolagem. Oxané 6211, contato radar na decolagem, sua para o 360, saída da El. 3-0 da EL, 6211. Após 2 mil pés, autorizado por ID da EL, para o Xané 6211. Após 2 mil da EL, 6211. Papatango, Índia November Alpha, controle Salvador. O Xané 6211, por gentileza, poderia fazer uma ponte com o Papatango Índia November Alpha e solicitar o mesmo que pudesse informar ao controle o destino e o estimado de pouso? O Índia November Alpha na escuta do Xané 6211. Salvador, copiou? Negativo. Chamado em Castro Alves, aos 1-1-1-1, ok? Gente, poderia confirmar com o mesmo o POB e a altitude que está mantendo? O Índia November Alpha, pode confirmar para a gente ver o POB e a altitude que está mantendo? Está 3663, 02. Está 3663, 02, o portão está livre, é por táxi. Boa tarde, senhor. 98 do controle. Ok, a gente está te recebendo 5% em 798. Gente, informe ao mesmo que o controle Salvador não recebe nem o modo Alpha, nem o modo Charlie e nem as comunicações. Sente, Índia November Alfa, o controle informa que não está te recebendo nem o modo Alfa, nem o Charlie, nem a...